esquecer seu rosto lindo? Como posso viver longe de você? É difícil ficar sem teus carinhos. É doído acordar e não te ver. Olha ao lado, você não está comigo. Enlouqueço procurando entender. Diga logo onde mora, onde estás. Te confesso, vou correndo te encontrar, te beijar e te mata de prazer. Não adianta ficar vivendo longe de você, morrer de saudades, fingir não sofrer, lembrar de tudo, tentar esquecer. Te ver em meus sonhos, beijar o teu beijo, tocar em você, sentir o seu cheiro, quase enlouquecer, acordar sozinho e não te rever. Como posso esquecer seu rosto lindo? Como posso viver longe de você? É difícil ficar sem teus carinhos. É doído acordar e não te ver. Olha ao lado, você não está comigo. Enlouqueço procurando entender. Diga logo onde mora, onde estás. Te confesso, vou correndo te encontrar, te beijar e te mata de prazer. Não adianta ficar vivendo longe de você, morrer de saudades, fingir não sofrer, lembrar de tudo, tentar esquecer. Te ver em meus sonhos, beijar o teu beijo, tocar em você, sentir o seu cheiro, quase enlouquecer, acordar sozinho e não te rever.